Boa noite, senhoras e senhores. Voltamos então com o programa Nós, Nos Outros, aqui na Rádio Com. É o programa dos alunos da graduação em Antropologia. E a gente hoje então tem a presença do professor Francisco Neto, o Matias e a gente também tem o Ícaro aqui. A gente vai começar então com o senhor, professor. A gente hoje, o nosso tema são as intervenções urbanas na área do Porto e a gente gostaria de ouvir a sua fala. Ok. Boa noite a todos e todas ouvintes, né, e aos colegas aqui na mesa. É um prazer estar no programa. É uma iniciativa, né, dos alunos do curso. Isso é muito importante, uma forma importante de divulgar um conhecimento que nós desenvolvemos lá na universidade, que é importante que se expanda, que as pessoas conheçam, né, o que se faz lá, e também lidar com alguns temas que são temas importantes. Hoje, especificamente, nós vamos tentar trazer aqui uma discussão importante, um tema importante, né, que é justamente a refiguração, né, que as cidades sofrem, né, a cidade... Nós lá desenvolvemos, nós temos no curso, né, um grupo de estudos urbanos, né, e lá a gente, quando desenvolve os estudos sobre a cidade, sobre cultura e cidade, a gente percebe a cidade como algo em movimento, né, é algo que não é estático, né, ela é habitada por diferentes pessoas com diferentes interesses políticos, quer dizer, é uma complexidade que precisa sempre ser percebida, né? E o tema que a gente vai tratar hoje é um tema muito interessante, porque sobre o Porto, especificamente sobre o bairro do Porto, porque me parece que ele é um tema mundial em termos de sociedade, cidades industriais, né? E cidades modernas, né? Essa situação do Porto, né, a configuração dele, né, a história, né, que ele representa, expressa, me parece que está presente em várias cidades, né, do mundo, né, no bairro do Soho, em Nova York, agora aqui a experiência próxima nossa, bairro Navegantes, em Porto Alegre, né, que também era uma região de Porto, né, e foi uma região que foi abandonada pela atividade ou muito diminuída pela, na atividade econômica para a qual ela havia previsto. São regiões que ficam sem investimento público justamente por terem, entre aspas, né, serem reconhecidas como regiões deterioradas, né, regiões marginais da cidade, né. Esse processo acaba diminuindo, inclusive, o valor dos imóveis, né, nessas regiões, né? São regiões também que começam a ter problemas de segurança, porque não tem mais o interesse econômico em cima delas. Então, enfim, são regiões que acabam se produzindo uma situação marginal, mas que também abre possibilidades, né, para novas reinvenções desse urbano, né? O Porto me parece que é uma experiência desse tipo, né? Ele tinha uma atividade econômica importante, né? Havia as indústrias, os armazéns, né? O próprio frigorífico Anglo, né? Uma região operária, né? Com muitos trabalhadores, e essa atividade diminui, quer dizer, o Porto passa então por essa crise, né? Aumenta a violência, mas por outro lado, quer dizer, chega a universidade lá, né? A universidade chega, né? Os estudantes chegam, né? E é muito interessante perceber isso, né? Com essa chegada dos estudantes que vêm de fora da cidade, inclusive, né? Eles acabam observando que o Porto, né? Além de uma estrutura arquitetônica muito interessante, né? Era um espaço que era possível ser ocupado, né? Ocupado para novas experiências de sociabilidade, novas versões sobre a cidade mesmo, que as pessoas querem sobre a cidade, como viver a cidade, né? Como manter as relações na cidade. Então, vários grupos de artistas, né? Vários grupos de ecologistas, quer dizer, com diferentes perspectivas, né? Sobre o que é habitar uma cidade, acabam usando o Porto, né, como um lugar justamente de exercício, né, de um novo tipo de cidadania, né, mais voltado para a dimensão cultural mesmo, né, do que necessariamente para a antiga atividade, que era uma atividade industrial, né, uma atividade comercial e industrial mais direta, né? Agora a atividade comercial vai tomando uma outra característica muito mais próximo do divertimento, né? Das próprias ações lá que vão sendo constituídas. Enfim, essa fala inicial é só para mostrar que do que a gente vai falar hoje não é um evento específico de Pelotas. Na verdade, é uma situação, uma realidade que muitas cidades, né, contemporâneas, ocidentais, elas passam, né? Faz parte da vida dessa cidade. Esse é um interesse também que muitas vezes passa pelo interesse da municipalidade, né? Porque em algumas outras cidades, essas zonas que eram portuárias, que tinham uma atividade econômica industrial mais forte, elas acabam sendo retomadas, como aconteceu no Rio de Janeiro, para eventos mundiais, tipo a Copa do Mundo, tipo... exatamente, nos Estados Unidos também acontece, e aí tem uma diferença de repensar a cidade através do humano e das pessoas que vão ressignificar esse espaço para moradia, para nova sociabilidade, e repensá-la de novo de acordo com o interesse do capital e de acordo com o interesse da municipalidade. Isso a gente vê no Porto, aqui em Pelotas, esse movimento, ele continua ou ele não segue, que nem segue nos outros lugares? Não, ele é um movimento, no meu ponto de vista, ele é um movimento muito novo, né? Ele tem todas essas características de redefinição desse espaço. Essa questão, a questão da visibilidade do espaço, ela é muito importante. Então, essas novas atividades, essa nova forma de habitar o Porto, elas têm que se sustentar, têm que se expressar. Eu acho que a função da universidade é importante, né, para dar visibilidade também para essa atividade, né, de reconstrução, de redefinição, né, não é uma, da forma de uso, né, da forma inclusive de usar os equipamentos, né, né, que estão, né, no Porto, né, para outras atividades, né, para outra proposta mesmo de cidade, né. Isso está se gerando lá, sem dúvida, né? Há um processo de gestação. Eu acho que o Ícaro e o também. O Matias, que vão falar depois, eles vão mostrar esse tipo de situação, né, ocorrendo, né? As iniciativas do Matias, os estudos do Ícaro mostram esse tipo de atividade. E elas são fundamentais para reconstituir um lugar, né? A questão do poder público é o poder público conseguir perceber esse tipo de... essa importância. Aí tem um limite sério, né? Nas nossas cidades, essas cidades industriais, elas são compreendidas, né, quando elas servem para desenvolver o capital e a produção econômica, elas são percebidas como zonas funcionais, né, com uma norma estabelecida para o que deve acontecer em determinado lugar, e quando não acontece aquela atividade, aquela região é abandonada. É o caso clássico do porto, né? Você tem lá uma região para atividade industrial e portuária, né? No momento que essas atividades diminuem a sua intensidade ou mesmo abandonam um lugar, né? A região é pensada como algo inviável. Por quê? Porque não cumpre aquela função para o que ela foi destinada. Só que, como eu falei antes, a vida da cidade não é tão simples assim, né? Novas pessoas vão habitar o lugar e criam novas possibilidades de interação, inclusive de produção econômica no lugar, né? Cultura, arte também é uma forma de dinamizar, né, tanto simbolicamente, culturalmente, como economicamente, um espaço. E o Porto, sim, está nesse processo, né? A questão agora é entender a municipalidade ter uma sensibilidade para perceber isso e investir no que já está sendo constituído lá, né? Que é o que os colegas vão, os parceiros aqui de mesa vão colocar depois, né? Eu morei no Porto. Eu sou nascida e criada no Porto, e eu saí de lá quando eu tinha 20 anos, 22 quase, na verdade. E na década de 80, quando eu chego lá, o Porto ele tinha um caráter mais de tentativa de um subúrbio. Ele era começo assim, da expansão populacional mesmo, nesse sentido, mas o Porto ele ainda tem bastante vazios. Porque a gente ainda encontra, mesmo dentro da cidade, dentro do plano central da cidade, por assim dizer, esse primeiro plano de expansão da cidade, é um local que ainda tem vazios. Entender esses vazios, por que que eles são diferentes dos outros vazios, isso também faz parte, não faz? Claro. Aqui eu acho que tem uma questão importante, né? Por que uma cidade tem que ser toda ocupada por prédios? Né? Eu acho que esses vazios, esses hiatos, é justamente a possibilidade de inventar novas formas de viver a cidade. Quer dizer, hortas comunitárias, lugares de lazer, quer dizer, uma série de invenções, que são invenções importantes para a sociabilidade, são possíveis justamente quando você tem um espaço de expansão, né? Os lugares que não são completamente ocupados por uma lógica, aí a lógica produtiva, que é construir prédios. Quer dizer, você não pode ter nenhum prédio, nenhum espaço sem ser ocupado por uma construção, né? Seja que, quer dizer, esse é um conceito do ponto de vista humano, né? Muito maluco, né? Que pressiona as pessoas a uma lógica intensa da construção, né, de uma ocupação que era uma ocupação para fins econômicos. E as pessoas não são só seres econômicos, são seres lúdicos, são seres artísticos, né? E precisam de espaço. Eu acho que justamente essa retirada do interesse econômico, muitas vezes ela é importante para que novas formas... Porque quando o interesse econômico vem nessa nossa lógica, ele normalmente passa por cima de todas as outras formas de expressão. Ele impõe uma lógica, né? A cidade vai ser constituída através disso, né? De intervenção mesmo política, né? De uma expressão política que se coloca naquele lugar. E aí muito daquelas imagens vão contestar o que reflete na cidade, só que naquele espaço. Então, eu acho que também, tanto a questão do grafite como outras artes que se colocam agora junto com a universidade e com toda essa questão desses fluxos de pessoas, de objetos, de tudo que lá, ao mesmo tempo que tem pessoas, né, os próprios artistas locais, com a entrada de novos alunos, de novas pessoas, aquele espaço, né, se redinamiza, outros arranjos se colocam e aquilo vai formar até mesmo outros equipamentos, como tu disse, do próprio, daquela galeria de céu aberto. Então, além daquela matéria, daquela arquitetura que se coloca lá, a própria utilização desse mesmo, dessa mesma arquitetura se renova. Então é importante colocar questões também de sociabilidade muito especificamente em duas noções, que são as, né, seriam as sociabilidade citadina, ou seja, o trânsito que se coloca lá, né, dessas pessoas, mas também para uma questão de intervenção, de organização, de articulação política no meio artístico, é uma noção de sociabilidade praticada pela cidadania, ou seja, uma interação que se produz, uma autonomia que se coloca, uma intervenção cidadã mesmo, artística, em certos espaços da cidade. E o Porto atualmente vem se constituindo enquanto território dessa solidariedade, por exemplo, no Conexão, lá na Cupa Conexão. Ou seja, tem várias questões políticas que se colocam lá, questões políticas, questões de moradia, questões artísticas, que se conforma aquele espaço enquanto espaço redinamizado, ou seja, as práticas de convivência se modificam a partir daquela tradição que se colocou. Então está sempre uma, né, uma elasticidade que vai e volta, que vai dialogando tanto com aquela tradição quanto uma atualidade. Então é interessante. Por exemplo, tem a própria OCA, né, que é a Ocupação Criativa dos Artistas no Porto, tem a própria Casa da Árvore, do MET. Então tem um território ali artístico e político ao mesmo tempo que se coloca atualmente, que é interessante de a gente também verificar como esses novos coletivos, que não mais dependem, tipo, não há mais uma eficácia constitucional, institucional, que deixe as pessoas dependentes. Ou seja, não tem mais, as pessoas não querem mais saber, de certa forma, de governo. O governo vai me dar isso. Não existe ainda há uma falta institucional dessas questões. Então as pessoas, através de uma autonomia, através de uma ação direta, por meio, por exemplo, desse próprio grafite aberto, que pode desencadear um turismo lá, etc. Então são questões importantes que são atuais, né? É mais pela questão do próprio saber, do próprio do imaterial, né, do próprio conhecimento que se constitui naquele espaço, que coloca uma outra perspectiva de lugar. Então acho que tanto a arte quanto enquanto estética política de manifestação é bem, bem situado naquele lugar lá, e por aí vai. Depois a gente pode conversar melhor sobre. Então agora a gente vai para o intervalo e a música a gente vai colocar então é Frame at the Seams. Ela é de autoria do Matt e a gente vai também depois falar a respeito de um outro evento, não é, Margot? Segundo bloco. Então vamos lá. Chased it all for real.

que vem pro clube, vem na mente que eu tô em paz. Boa noite, senhoras e senhores. Voltamos, eu sou a Priscila e esse é o programa aqui na Rádio Com dos alunos do curso de Antropologia, Nós nos Outros, Antropofonias e Charles. Margon, tu tinhas falado de um evento, então, por favor, nos elucida. Qual é o evento que a gente tem essa semana? Primeiro. Então, na próxima segunda-feira, dia 11, às 17 horas, vai ter a terceira edição do projeto de extensão da Mostra de Filmes Etnográficos, Olhar, Escutar e Sentir a Sabedoria Ameríndia. A iniciativa da Mostra de Filmes Etnográficos é de apresentar filmes de produção indígenas com sessões comentadas periodicamente, com o objetivo de contribuir para uma aproximação da diversidade cultural dos povos ameríndios. A mostra se propõe a utilizar-se do audiovisual com o recurso das reflexões sobre a diversidade étnico-cultural. As imagens vinculadas às emergências políticas, socioculturais dos povos ameríndios e temáticas afins. Para a exibição de abertura, teremos a participação de estudantes indígenas caigangues da Universidade Federal de Pelotas. E a apresentação da sessão fica a cargo de um dos diretores do filme, Rogério Reus Gonçalves da Rosa. O nome do filme é Sabedoria Caingangue, de 2015, e a duração é de 26 minutos. Então a gente volta com o assunto, e a música que encerrou o bloco, ela era de autoria do Matt. Então, por favor, Matt, como é que tu chegas aqui? Então, tudo bem, gente. Obrigado pelo convite e boa noite para os ouvintes. Como que cheguei aqui? Bom, eu fui convidado por a rádio os últimos anos. Eu tô aqui faz uns 5 anos, né? Uns 4 ou 5 anos em Pelotas. Foi uma viagem que eu escolhi fazer, né? Desde eu tava morando na cidade de Berlim na época. E eu escolhi fazer um tipo de mochilão, como se faz muito, os europeus vêm aqui fazer mochilão sul-americano. Então eu era um desses. E eu tinha um contato com uma menina que trabalhava com música. Era a filha de um amigo meu, na verdade, um senhor que eu encontrei em Berlim. E ele me mandou visitar ela lá em Porto Alegre. E já na época tinha me falado da cena musical de Porto Alegre, das influências, e me parecia interessante. Daí, através da conexão com essa menina, eu conheci vários outros músicos de lá, e um deles, que era o guitarrista do TNT, o Márcio Petraco, meio que me intimou a visitar Pelotas, né? E falou que não podia, como bom francês, não podia sair do Brasil antes de ter conhecido Pelotas. E foi uma conversa bem interessante, porque aconteceu num restaurante meio de moda lá em Porto Alegre. E eu me lembro muito bem que isso era final de 2012. E a metade da mesa eram umas 15 pessoas. E realmente era dividido. A metade da mesa não entendia porque eu ia me perder um buraco que nem Pelotas. E a outra metade era, sim, não, tens que ir, é muito bom, é legal, é criativo. E então eu pensei, bom, se é uma cidade que divide tanto as opiniões, eu vou ter que explorar, né? Aí eu cheguei aqui, eu passei muito rápido aqui, e eu tive muita sorte de conhecer muito rapidamente uma turma, umas pessoas que estavam envolvidas na construção de uma casa, usando técnicas de bioconstrução, de recuperação de produtos descartados, de recuperação de outras obras. E era um terreno que se encontrava na zona da Várzea, que é uma zona bem perto da zona do Ângulo, da UFPEL do Ângulo. E, bom, é uma larga história, aconteceu muitas coisas, mas... É um lugar que juntou muitas pessoas e passou por várias fases. Pessoas chegaram, saíram, e parece que sou uma das pessoas que é uma constante no lugar. Estou aí faz uns 5 anos e ainda ainda sonhando de levantar algum tipo de iniciativa interessante lá. A gente passou por momentos muito, muito, como dizer, produtivos. A gente passou por momentos quase de abandono do lugar. Agora, de novo, estamos saindo do momento que era o último ano. Passamos por algumas dificuldades bem, bem fortes, assim, a gente conseguiu encarar e superou. E agora estamos reformando de novo. Eu estou morando lá sozinho com... Na verdade, não sozinho, estou lá com minha namorada e dois cachorros e um gato. E a gente está reformando a associação e reformando um time para fazer acontecer coisas lá. Tá, então a Casa da Árvore é uma ressignificação do espaço urbano, mas ela é só uma ressignificação para moradia? Ou qual é a ideia do, é da permacultura? Então, na verdade, muitas ideias se jogaram nesse lugar. A menina que começou a construir, na verdade, a iniciativa da construção da casa foi de uma menina da cidade de Pelotas, qual família já trabalhava com pousadas estudantis, uma pousada que se chama Saudade da Mamãe, pode ser que alguns ouvintes conheçam, a família Winkel da cidade de Pelotas. A menina já fez um curso de, tinha feito um curso de bioconstrução, se tinha apaixonado por a ideia da, justamente da permacultura, porque a bioconstrução, para os que não sabem, faz parte do movimento que se chama o movimento permacultural. Abrange muita coisa, abrange hortas urbanas, abrange reaproveitamento de matérias para fazer casas mais naturais, vamos dizer assim, abrange também repensar muitas coisas, desde o consumo energético até o consumo de comida, como plantar comida, como produzir. Enfim, é um movimento que foi desenvolvido nos anos 70 na Austrália, e até hoje ele tá influenciando muitos pensamentos. Então essa menina já, ela estava conhecendo essas coisas. Eu, através dela e através de várias outras pessoas que encontrei no meu viagem em Sul-América, porque depois daqui fui para Bolívia, fui para Argentina, e realmente me aproximei da permacultura nessa viagem, não tinha ideia antes, né? Então, essa menina estava convencida que dava para fazer uma casa assim. Ela gostava, mas bem, do aspecto estético também, e também do aspecto filosófico, prático. Uhum. Né? Aí ela juntou força com um guri que estava morando na época na famosa Ocupa 171, né? Que está lá perto da... que é uma ocupação anarquista, né? Que está perto da Câmara dos Vereadores. E aquele guri, o Robi, ele era uma espécie de gênio autodidacto. Ou seja, o cara, tipo... podia arrumar rádio, podia arrumar carro, nunca tinha estudado nada, mas sabia fazer tudo, né? E ela estava falando por ele que estava procurando alguém para ajudar a construção. E ele falou, não, eu faço, eu fiz uns galpões, vamos dar ali, vamos fazer. E aí a casa se levantou de uma iniciativa assim, muito impulsiva. E claro, depois, por que a iniciativa era impulsiva, bateu contra várias paredes, a gente não sabia muito bem o que vai ser, se vai ser um centro permacultural, se vai ser uma casa para nós, para ela, para quem. Então a gente tinha que realmente, tipo, a gente sabia que queria fazer uma coisa diferente, mas enquanto o lugar se construiu, e por isso também a gente se encontrou com vários problemas, porque as metas não eram bem definidas, e ainda as metas estão se definindo, não, se redefinindo. Então o projeto passou por um grupo de amigos construindo uma casa, depois foi abandonado, depois passou por um lugar que fazia eventos para a comunidade, as crianças, agora está passando por outro momento, e através de cada uma dessas experiências a gente está vendo o que é que está funcionando e o que é que não está funcionando. Tá, então chegando lá a gente vai... Como que a gente encontra? Ela está perto do ângulo, mas... Ela é muito fácil de encontrar, na verdade. É bem fácil, você pode passar, né? Primeiro, bom, como sei que muitas pessoas aqui usam primeiramente o internet, né? Primeiro vocês podem ir online. Antes de se aventurar com a vida real, que sei que dá um pouco de medo, vocês podem ir lá na tela, que é um pouco mais safe. Vocês vão lá no Facebook e tem uma página que se chama Casa da Árvore Açúcar. A-S-U-C-A. Aí vocês vão ver a página da casa, tem várias fotos dos eventos que aconteceram, tem um pouco da história da casa. E vocês podem mandar inbox lá, ou podem mandar inbox para mim, o Mate de Harpo, lá no Face, e dizer que querem visitar, etc. Ou podem simplesmente aparecer também. Então a casa fisicamente na vida real, ela se encontra no final da Gomes Carneiro, quando vocês descem a rua Gomes Carneiro, quase bem antes de chegar no ângulo, bem antes tem uma ponte, uma pequena ponte e uma bomba de água lá. E quando vocês chegarem nessa ponte, vocês vão olhar na esquerda, e atrás do muro tem um muro de concreto, de cimento bem feio, mas tem uma... Tem um pássaro bem lindo nesse muro que foi grafitado por o Teo Gomes. Uhum. E atrás desse muro com o pássaro tem uma casa de... Parece um galpão, assim. Um galpão de madeira com grama em cima. Parece que tem grama em vez de telhado aí. Acho que é a única casa na cidade que é assim. Então é muito difícil de não notar. Isso aí. E aí a gente chega lá e quais são os projetos que agora tu tens para casa? Então, agora eu estou redefinindo, como eu falei, a gente passou todo o último ano, mais ou menos, organizando juntamentos e festinhas para as crianças do bairro, para sensibilizar eles no espaço, etc., mostrar um pouco. A gente tem uma pequena horta, então a gente fazia festinhas baseadas sobre, às vezes, plantar umas sementes, às vezes a gente fazia um artesanato, às vezes dava um curso de inglês, sensibilizar ele a uma coisa assim. A gente fez várias festinhas e agora estamos chegando no momento que eu quero redefinir um pouco a dinâmica. Então eu quero criar dias fixos com oficinas mesmo. Então a gente tá procurando pessoas interessadas a justamente ir lá e trabalhar com a animação do espaço, tanto com as crianças, como pré-adolescente, como adultos. Então o melhor é ir lá, ver qual é a casa, ver o que é. Tem partes da casa que tem que ser construídas, então bioconstrução pode rolar. Tem uma horta, então técnicas de hortas pode rolar. Temos meios de fazer artesanato, cursos de línguas, cursos de geografia, apoio escolar. Tem muitas possibilidades, tanto dentro da casa como ao redor, com outros espaços, né? Então a gente aceita qualquer pessoa com qualquer tipo de ideia. Só que o requisito é que, se vocês querem fazer, vocês têm que fazer mesmo. Tem que botar a mão na massa. Sim, sim. Tá. Ela tá, a casa então da cidade dentro do porto. E como que os moradores da casa, tu principalmente, como é que tu vê essa nova perfil do porto e essa retomada do porto? Como que ela se insere, essa casa, e como que ela se insere principalmente nesse cenário de retomada econômica, de retomada de expansão de novo do porto? Então, para poder te responder, eu teria que realmente ser um pouco mais informado sobre que forma. Acho que ninguém sabe muito bem que tipo de retomada vai ser essa retomada do porto. Por agora, a gente ainda está determinando, porque estamos vendo, como o professor falou antes, né, e o Ícaro, né, estamos vendo iniciativas muito criativas, muito, como dizer, muito espontâneas, né? Assim, pessoas que se aproximam e dizem: ah, olha só, aquele prédio está vazio, vamos ocupar e vamos fazer, por exemplo, o Canto da Conexão, né? Que era um prédio que estava gerando muitos problemas, tinha muitos craqueiros, era uma ruína, a imobiliária queria botar a mão em cima. Eles conseguiram não controlar esse espaço e fazer um centro assim, social. Então, tem iniciativas assim, tem as iniciativas dos grafiteiros, que eles usam justamente espaços que são feios, delitos, quebrados, para justamente fazer beleza, né? Então, isso é também uma transformação. Agora tem todo o aspecto de revitalização, uma tentativa para uma revitalização industrial, com a chegada da Sagres, outras empresas que existem também no porto, que também faz muito falar. Tem gente que fala pro, gente que fala contra. Isso também, que seja pro ou contra, isso faz parte agora do paisagem da cidade. O que é interessante é o que vai acontecer com os próximos 10 anos no porto, porque justamente como o professor falava, normalmente eu tive a oportunidade de ver isso acontecer em várias cidades. Eu morei em Praga no começo dos anos 90 e eu vi o final do no final do sistema comunista lá, e eu começo a chegada do capitalismo em Praga, e eu vi o que acontecia com os bairros antigos. Eu vi a mesma coisa acontecendo em Berlim, acontecendo em vários lugares da Europa. Em Norte-América, se sabe, Detroit, outras cidades assim. Que acontece? Tem um lugar que está feito para um uso dentro do capitalismo, ou dentro de uma... que seja capitalismo ou não, mas dentro de uma lógica de produção, que seja residencial, produtivo, enfim. Aí, por razão X, normalmente são razões sociais ou econômicas, esse lugar não cumpre mais essa função. Então, está ficando abandonado. Às vezes o crime toma conta, às vezes algum tipo de marginalidade e exclusão toma conta, vira meio que uma zona selvagem da cidade, ninguém mais quer entrar lá, todo mundo está com medo. Aí, que acontece? Os primeiros artistas e os primeiros loucos começam a ir lá ver o que acontece. É um pouco como tu imagina a conquista do Oeste. Primeiro tinha umas praderas com búfalo, tinham alguns indígenas, e aí os primeiros caras chegaram lá, se aproximaram dos indígenas, começaram a fazer amigos. Daqui a pouco chegaram mais, aí daqui a pouco chegou os advogados, chegou os comerciantes e mataram todos os índios, né? Então, é um pouco caricatural, mas esse aspecto ele existe dentro do paradigma atual, que justamente falamos que é a produção que é mais importante. Então, o que vai acontecer? Normalmente, acontece assim, o porto estava abandonado, agora está sendo redescoberto, daqui a pouco vai ser valorizado por o trabalho dos loucos e dos artistas, e quando está bem valorizado, aí as imobiliárias normalmente entram, elas sobem o preço, aí tem pessoas que são também simpáticas na ideia de estar num lugar artístico, mas... um pouco menos loucas, vamos dizer assim, com um pouco mais de meios de aquisição, elas vão querer morar lá, porque podem falar com seus amigos que moram num bairro criativo. Daqui a pouco os prédios ficam mais e mais caros, isso aconteceu na zona do Maré, em Paris, aconteceu em vários lugares. E aí daqui a pouco esse lugar tem reputação desse artístico, mas não é mais artístico, é um lugar para gente rica querer falar de arte. Normalmente eles compram pinturas e colocam nas suas casas, é a única arte que tu vai ver. Então, isso realmente é um perigo. Agora, não tem que ser ineluctável, eu acho. Não tem que ser uma coisa que vai acontecer. Tem uma grande, grande chance que aconteça assim, porque sempre vai acontecer assim. Mas aí depende muito das pessoas. Realmente depende da população do porto, da população da cidade, o que eles querem. Porque... por mais que a gente fale, o mercado é ruim, o mercado toma conta de tudo, não respeita. O mercado não é nem bom nem ruim. O mercado ele gosta de dinheiro, ele trabalha com dinheiro. Então, se a gente conseguir uma maneira de fazer que, justamente como o professor falou, que essa própria. Fazer espaços vazios da cidade, não, mas são hortas urbanas. Isso cria valor para o bairro. Será possível manter essa horta? Seguramente que tem formas de manter isso. Sabe, grafites não tem que ser pintados de novo, grafites podem existir, lugares que também, e aí também é o trabalho político, o trabalho da prefeitura, de dizer, não, mas eu vou controlar o aluguel de alguns lugares, porque eu quero que, isso é uma coisa que acho que é muito importante, eu vou entrar um pouco mais aqui dentro, porque é uma coisa que eu notei muito forte, aqui no Brasil, existe em todo mundo, na verdade. A mesma coisa na Europa, a mesma coisa na Norte-América, mas o Brasil todo é muito mais caricatural, tu vê as coisas muito mais claras, assim. Tipo, a pobreza é muito aqui, a riqueza é muito na cara, a cara dura é muito na cara também. Então, o que você vê aqui é assim, ó, cada bairro parece, e por exemplo, em Porto Alegre você vê muito assim, o bairro rico é rico. Sabe, é casa super grande, tudo fechado, papapá, sabe, tipo, casas de psicólogos para tucão, e coisas assim, bares super caros, etc. Aí tu quer ir num lugar mais popular, tu tem que sair desse bairro, né? Tu tem que ir num outro bairro que tem, aí lá não, é um bairro operário, um bairro popular, e aí tu não vai ter, não, é como um mundo atrás do outro mundo. Eu que estou me perguntando é se não seria possível, e aí acho que entra o papel da universidade e o papel do artista, justamente tocar esse ponto de dizer, não, mas gente, não seria possível mesmo repensar a cidade? Por que não seria possível ter um bairro que é misturado, que tem de tudo, que nem uma aldeia? A aldeia tem de tudo, tem um cara rico, que é o filho do notário, no lado tem um cara que é... que não sei o que, no lado tem um idiota, um cara meio louco, mas todo mundo tá mais ou menos, recebe esse lugar e todo mundo consegue coabitar. Aí acho que é importante repensar a cidade não como um centro só de produção e de fazer dinheiro e de, sabe, de, porque as cidades hoje em dia elas estão organizadas como peças de uma máquina. Na verdade, a sociedade está organizada como peças de uma máquina, né? E acho que se a gente quer... Bom, você é um pouco trágico, mas acho que se a gente quer sobreviver ao que está chegando, acho que a gente tem que repensar. E sobreviver tanto a nível econômico, a nível emocional, a gente tem que repensar as coisas. Então, eu acho que o que eu gostaria ver acontecer seria justamente todas essas partes da sociedade, também as imobiliárias, também a prefeitura, também as pessoas que querem fazer dinheiro, repensar um pouco as coisas e realmente pensar um bairro que seria um bairro, como dizer, mais orgânico. Né? E aí acho que realmente o papel da universidade é crucial, porque são elas que vão ajudar a pensar isso e formular isso. Não sou eu sou o cara que está sonhando disso, mas eu não tenho a informação, não tem. E aí também o trabalho da universidade e dos políticos e das pessoas é muito importante também educar a população, porque como que tu vai explicar à população que essa casa que está do lado não é uma casa de louco? Que como tu vai explicar à população que quando tu faz uma horta urbana é melhor ajudar na horta que arrancar as plantas para botar na tua casa, sabe? Todas essas coisas tem que ser, enfim, é muita coisa para ser feito, né? Dá um pouco de medo quando tu pensa, mas é assim, né? Eu acho que, bom, não sei se eu acho que fugi um pouco da pergunta, mas não, tá, né? Dentro não. É um outro jeito de ver a civilidade, é um outro jeito de se morar, de se pensar. E não deixa de ser realmente uma ressignificação daquele espaço, daquele vazio, daquela cidade, daquele bairro, por que não? Mas realmente aqui no Brasil tem isso muito, o lugar de rico é de rico, de pobre é de pobre. E aí tem aqueles espaços que estão no meio. Porque a zona onde eu morava, no Porto, onde eu nasci, ela é, a rua que eu morava era exatamente a última rua do Porto. Para quem era do Porto mesmo, eu não estava no Porto, eu estava no Navegantes. Mas para o pessoal que era do Navegantes, eu não estava no Navegantes, eu estava no centro. Bom, enfim, tu estava no limbo. Eu estava no limbo. Então a cidade realmente ela tem muito isso. Ela era exatamente considerada a última rua da região ali do Porto, mas considerada centro ainda. E aí, dependendo do meu amigo, se ele era da rua de cima, eu era do Navegantes, se ele era da rua de baixo, eu era do centro. E eu nunca fui alguém. E a cidade de Pelotas realmente ela tem essa característica muito forte. E quando tu vê uma ressignificação, tu vê que isso, essa nova maneira de ver, esses limites, eles vão sendo empurrados, eles vão sendo mudados. Mas eu acho vital assim começar a trabalhar. Obviamente tu não pode, então, minha opinião é assim, tu não pode fazer essas coisas acontecer com uma lei. Entende? Tu não pode, amanhã a prefeita vai ter um choque de realidade, ela vai acordar e dizer, ah, eu sei agora, Órica, vou fazer isso, e ela vai botar uma lei e todo mundo vai fazer, não vai rolar. E tu tem que começar a fazer pequenos espaços. Então eu estou pensando num lugar que nem a Casa da Árvore, é um espaço assim. Um lugar que nem o Canto Conexão pode ser um espaço assim. Outros lugares na cidade, a Oca, e outros lugares, podemos criar outros lugares. E não tem que ser lugares alternativos, ocupado por estudante, pode ser lugar ocupado com gente mais comum, pode ser lugar ocupado só por universitários, ou nenhum universitário. Acho que a variedade é muito importante. Uma das coisas que a permacultura tem ensinado é que é o que faz um sistema resiliente é a diversificação. Então, acho que o mais diverso possível, o melhor. E daí, o problema é assim, como tu faz para que as pessoas se motivem a participar desses eventos? Porque eu mesmo, como tu faz para que as pessoas saem? Tem dois problemas, eu acho. Tem o problema do tempo, as pessoas estão correndo, e agora ainda mais, porque a economia está no chão, todo mundo está super preocupado por a política, o que vai acontecer em outubro, etc. As pessoas estão correndo só para existir, para poder pagar as contas, etc. Então, tem isso. E também, de uma forma geral, as pessoas não gostam de sair da zona de conforto. E eu vi isso, por exemplo, quando eu comecei com a Casa da Árvore, eu convidava os vizinhos a entrar, a participar, e eles não entraram. No contrário, eles pensavam que era uma espécie de pervertido, louco, e começaram a falar na polícia o que ele quer com essas crianças, entende? As pessoas não gostam das coisas diferentes. Então, como que a gente vai transformar isso? Tem que ser muito aos poucos, tem que ser pequenas iniciativas, mas tem que ser iniciativas focadas. E acho que aí também, de novo, a universidade poder ajudar. Então a gente agora vai para o intervalo, e a próxima música também é de tua autoria, Matt, e é The Last Time. can't wail and you can't cry. Someone to talk to, help me read the lines between me and you. You could have made it feel alright, but you did what all the proud girls do. This will be the last time I'm gonna walk with you. Cidadão tem o direito de construir a sua comunidade. 32-22-1571. Rádio Com 104.5 FM. Sete horas e um minuto. Programa Contraponto. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Na contra-informação aos grandes meios de comunicação. Rádio Com 104.5 FM. A voz da comunidade está no ar. Lua sangrenta, quem é macho não aguenta. Todas sextas, 10h30 na Rádio Com 104.5 FM. Conexão fechando ideias. É o levante de quem não sou de ser. hoje sou eu que dou risada. Oi, senhoras e senhores telespectadores, então voltamos com o programa Nós, Nos Outros, Antropofonias e Charlas. Eu sou a Priscila. E Margot, qual é o próximo evento que a gente tem essa semana? O próximo evento vai ser uma aula aberta da etnologia afro-ameríndia do bacharelado em antropologia. Vai ser no dia 14 de junho, quinta-feira, às 19 horas. É um documentário que tem por tema as práticas artesanais do grupo de mulheres artesãs da comunidade quilombola de Moçambique, no Canguçu, aqui no Rio Grande do Sul. E o objetivo é analisar o cotidiano dessas mulheres de forma a situar essas práticas contemporâneas com a atualização de um saber-fazer que se constituiu desde a infância por meio da habilidade de transformar as necessidades em artes. A ausência de recursos para comprar brinquedos e roupas engendrou um hábil uso das práticas de costura. A auto-identificação como remanescentes de quilombos ensejou, por sua vez, a resignificação dessas habilidades por meio do aprendizado de novas técnicas e da criação de grupo de mulheres que se reúne regularmente para a fabricação dessas peças artesanais. A participação em feiras torna ainda o artesanato uma estratégia de construção de outras representações de si perante a sociedade, envolvendo e fazendo frente ao preconceito racial e à vulnerabilidade social que historicamente marca as suas trajetórias. Então, fica o convite a todos para aula da professora Rosane, né, do curso de Antropologia e é de Etnologia Afro-Americana 1. Ícaro, a gente está chegando então ao último bloco, umas considerações finais. Qual o papel do grafite para a ressignificação do Porto? Qual é o espaço que tu projetas no teu estudo? Como que tu vês esse futuro? Bom, primeiramente, então, falar do grafite e da expressão artística em geral para ressignificar o lugar é as pessoas tomarem a iniciativa. A gente estava conversando aqui anteriormente, então é uma ação direta, são microações que tem, que nesse momento tem a capacidade de reverter possíveis, ou porque é importante a gente pensar também não na finalidade, mas no processo que aquilo vai tomar. Então, quando se tem certos processos de conhecimento que estão acontecendo e que não tem muita visibilidade, assim, não tem um respaldo da municipalidade, enfim. Mas o importante é a gente pensar e colocar reverter uma outra ordem, que é uma ordem do conhecimento, do processo que está se gerando naquilo. E que, podendo ou não, aí a gente tem que pensar em limitações desse conhecimento, e tanto do conhecimento, né, da universitário, do pensamento, mas de como é o processo que é importante a gente pensar, é o processo de constituição desse lugar. E aí é os microespaços, os bairros, as microações que podem subverter, como o grafite é uma expressão que subverte essa lógica de ordenamento da cidade numa cidade, né, oficial. Então são certas subjetividades que também se colocam nesses processos que podem modificar esses lugares, como vem modificando no Porto. Então, por exemplo, na ocupação lá, na conexão, se tem horta urbana, que se tem uma relação ali com o pessoal, tem seu Valdemar, que é ali o chefe da horta, que é um senhor que trabalhou toda a sua vida no campo, então, a partir de... ele mora lá 15 anos, então tem essa troca, tem essa cooperação, ele ensina o pessoal a fazer, a plantar, como é que faz, pegar enxada, mas ao mesmo tempo ele tem ali, ele consegue tirar certos alimentos para sua casa, tem a criação das galinhas ali, então tem uma troca entre a própria população e uma troca de quem, no caso, como eles ocuparam, como eles são moradores, então se reconstitui, se significa uma nova forma de vida ali. E por aí vai, principalmente com o espaço artístico, as formas de fazer arte, que é uma questão também de conhecimento, de propagar esse conhecimento, mas não uma arte pela arte, também pensar na arte enquanto um espaço transformador da vida das pessoas, de conhecimento mesmo, de quanto potencializar a arte, as expressões artísticas com política, enfim. É uma questão, talvez seja limitada em algum certo sentido de ação política mesmo, nessa relação de política municipal com as pessoas, mas ao mesmo tempo é subverter essa lógica e tentar fazer uma ação direta nesses micropontos, assim. Acho bem, perdão, só vou cortar, fazer um pouco de uma intervenção aqui, mas eu acho bem, bem significativo também, que a gente estava falando das formas de ver as coisas e da monetarização das coisas, é bem revelador que mais e mais a gente vê a arte através do sistema de compra-venta. A gente vê a arte mais e mais como o entretenimento ou decoração. Sim. E a arte, isso é só uma parte mínima da arte. A arte não é entretenimento ou decoração. A arte, justamente como o Ícaro falou, tem que questionar. Ou não tem que, mas pode questionar. Sim. Sabe? Essa coisa de... O famoso clichê, não? Que quando o Van Gogh começou a mostrar suas pinturas, seus burgueses só diziam que estaria horrível, que não podia imaginar nenhum lugar da casa onde que eles queriam colocar isso, porque não ia bem com a chaminé e a cor da cozinha, me entende? Mas o Van Gogh não estava aí para fazer uma pintura para que compadeça com a cor da tua chaminé, me entende? Ele está aí porque ele tem que sair dele, essa coisa. Então, acho que essa coisa mais visceral também é importante ter, que tenha seu lugar na sociedade. Como, também, como falamos, lugares vazios, mas vazios para quem, né? É porque Pilatos tem uma questão histórica, agora histórica, com o grafite, né? Recentemente, a municipalidade tentou transformar... tentou ressignificar o grafite como um problema social, mas também como um problema legal. E aí a gente tem toda essa questão que vem sendo discutida de novo. Grafite não tem valor, é arte, tem valor. Essa questão em Pelotas, ela é um tanto quanto complicada. Pequena escolha também, né? É. O que é arte e por que que é arte? Isso é uma questão que eu acho... Desculpa o termo, mas cretina. Porque a arte nem sempre vai ser esteticamente agradável. Como tu mesmo dissesse, a arte não tem que ser esteticamente agradável. Ela pode ser um desconforto e não deixa de ser arte. E justamente a arte está onde? No lugar mais confortável da cidade. Então é justamente colocar esse desconforto também. Nesse momento, se tu vê o grafite, é um momento desconfortável, tanto para quem está... né, na municipalidade, mas também para quem está passando, viu? Isso aqui é, pô, bacana, enfim, massa, mas eu acredito que o processo de pensar a arte enquanto algo que te dê autonomia de fazer algo, a arte além, é arte para a vida, sabe? A arte como transforma o potencial dela mesmo. Ela é um processo não só de criatividade da arte, mas de criatividade da vida, ou seja, te dá novas formas de integrar, desintegrar, de se colocar, não colocar. Eu acho que é aquele espaço do Porto ali, não só numa arte física, mas numa arte material, que é das trocas mesmo, dos conhecimentos, mesmo com toda essa, com todo esse poder, né, que nessa financiarização da vida, eu acho que é justamente o pensar de subverter essas lógicas em manifestações, em produtos culturais, artísticos, é o que se coloca como uma autonomia das pessoas, por meio da arte, alargar suas vidas em outras formas de interação, entende? Eu acho uma coisa que me interessou sempre, enquanto o grafite, né, a arte na parede, num prédio, num espaço público, espaço urbano, né? Falta coragem. Tu tens que fazer uma coisa que tá ilegal, cara. Tu não pode, isso não é tua casa. E tu vai lá e pinta nessa casa. Tem uma coisa muito... É meio que brutal, assim. E acho que é isso que importa. Como dizia um amigo meu, que tava estudando arte aqui, o Cristiano Arojo, dizia, vamos tensionar um pouco. Uhum. Tensionar o espaço. E não significa... Não é agressivo. mas é mais tenso. Aí essa tensão pode gerar conflito ou pode gerar conversa. Uhum. Né? Eu acho que isso que é interessante também. Eu acho que é um processo que vai que se coloca mesmo. É, porque se a gente for imaginar assim, numa questão, obviamente, trazendo para a minha área de estudo, que é arqueologia, na cultura material, quando a gente vai ver, o que, que é arte rupestre, se não é um grafite pré-histórico? Porque se alguém naquela época tivesse dito que aquilo não era arte, que não era uma maneira de se comunicar e que aquilo ali não tinha significado, será que a gente teria hoje a arte rupestre? É uma questão, sabe? E aí, quando tu fala que o grafite é crime, ok. Quem disse que é crime? Por que que é crime? Porque tá tirando valor ou tá dando valor? E se, de repente, esse grafiteiro ele vira o próximo Van Gogh, como Sim. tu mesmo colocasse, Matt, aí vai ter valor? O que é interessante, eu acho que o que é muito sintomático, e isso a gente vê muito agora na transformação da sociedade brasileira, é que tem uma mudança de valor muito forte. E de um lado tem pessoas que querem mudar muito, querem puxar os limites, porque tu falou a arte lá nas grotas. Só que no começo da história da humanidade, eu acho que a arte era sagrada. A arte estava usada por rituais. E até a Renaissance, como se chama o Renascimento, a maioria dos pintores era contratados por a igreja. Então, aí tudo bem, tinha seu lugar, me entende? Aí o que aconteceu depois? Hoje estamos num mundo onde as pessoas estão achando seus lugares. E ainda tem pessoas que dizem, não, mas isso não é teu lugar, porque aqui na Bíblia, aqui no Código Civil, aqui meu avô não fazia isso, aqui tu não está bem-vindo porque tu não tem dinheiro. Então, tem forças que estão querendo mudar tudo, e tem outras forças que querem dar nada e guardar, porque essa mudança dá medo ou dá raiva. Então, acho que estamos vivendo esse momento na sociedade brasileira, e se reflete na política, se reflete na cidade, né? Acho que o mais importante, é para mim, né? Isso eu falo pessoalmente, e eu acho que é muito importante retomar a conversa. Eu não estou vendo conversa mais, só vem um julgamento, um xingamento, dos dois lados, né? Que seja de um lado com o outro, do lado mais inovador como o lado conservador, é dos dois. Ah, o cara que não pensa que nem eu, não quero nem falar com ele. Isso é, meu, isso é perigosíssimo. Assim. Então a gente está fazendo mais e mais parede. E isso não. Talvez seja aí a arte uma forma de quebrar as paredes. É, acho que é importante começar a criar espaço onde justamente se baixa esses limites, enfim. A arte, muitas vezes, ela serve para dar voz, né, Ícaro? Porque quando tu não tem o que falar, tu tem como fazer as pessoas te ouvirem. Porque tem toda uma questão hoje em dia que se fala picho e o grafite e se separa isso. No teu trabalho, tu faz essa separação ou tu não faz essa separação? Pois, na verdade, não sei quem faz, é quem faz o grafite. Então, para eles, tanto faz, seja grafite ou pichação. Aí depende de suas motivações, de para que ele quer usar aquilo, entende? Mas para mim, tanto faz se for picho ou grafite. O que importa é para aquele grupo que se sinta fazedor daquilo. Então acho que essa categorização entre eles não discrimina. Aí, mas se a gente pegar pelo outro ponto, que é de quem está produzindo essa lei, certamente o picho vai. É um fator de crime, então. Mas o picho também é um fator de rebeldia mais forte. Tem um picho muito forte agora, fora Temer, no centro. Exatamente. Pacto pela Paz nada faz. É por isso. Respeita a mulher, não sei o quê. Tem pichos que são muito fortes. E tem outros que não, mas, bom, enfim. É como dizer, ok, vamos tomar um exemplo bem extremo, assim. É como dizer, aquela gurizada que está só pichando por nada. Não vale nada, então é crime. Mas os que picham, que tá lindinho, que eles fazem, aí não é. Mas o cara tem que começar em algum lugar. Eu sou músico e eu comecei a tocar onde? Na rua. Ah, o cara tá só fazendo barulho, tá me incomodando. Então é, bota ele fora. Tá, mas onde que eu vou tocar, então? Tu tem que começar a fazer tua arte em algum lugar. Primeiro tu tem que quebrar barreiras. Às vezes tu tem que fazer coisas trouxas, estúpidas, para ver que é bom, né? Mas não sei, é complicado. Se eu tinha uma casa que estava toda pichada, não sei se eu estaria tão contento também. É, os dois lados. Né? E tem noção de espaço público, né? Quem é que é o guardião do espaço público? Tem que ver como é que essa relação se coloca. Se é público e não é do público, né? Então, quem é que está fazendo, quem é que está olhando, quem é que está... se constitui. Mas não sei que para mim é o mais, perdão, mas só acabando, não sei que é o mais violento para minha, meu senso estético, assim. Ver uma parede toda pichada, tipo, por exemplo, perto da Casa da Árvore tem uma parede, tiveram que levantar uma parede porque sim, porque a prefeitura mandou fazer. Então é uma parede de cimento que se levanta de um dia para outro. E ainda bem que fizeram umas decorações, umas coisas. Eu gostaria de ver isso pintado lindo, mas bom, tem gente que não sabe desenhar, vai pichar, enfim. Mas uma parede cinza assim não é mais feio que qualquer picho, não sei. Então, isso não é violência? Isso é violência do Estado, violência da prefeitura, né? Tinha um futebol, tinha um campo de futebol, eles tiraram tudo e fecharam. Então isso não é proibido, isso é lei. Então é complicado, né? É, o limite do legal, ele é bem complicado. É uma questão, é uma briga diária, porque tá sempre vivendo no limite da legalidade. Principalmente, eu acho que aquela questão que tu colocaste, que no Brasil as diferenças estão bem na tua cara, e o limite da legalidade, ele também tá bem na tua cara. É, tu tá sempre com um pé cá e outro lá. Parece que a sociedade, ela vive assim. Não deixa de ser uma nova maneira de viver, e não deixa de ser uma nova maneira de fazer relações, mas aqui no Brasil parece que é tudo extremado. É essa a sensação que eu tenho. Eu não sei se tu, como um estrangeiro que está aqui, se tu vê essa diferença também muito clara. Sei lá, eu não sei. Quando eu cheguei aqui, eu pensei, bah, o brasileiro está amável, ele está relaxado, todo mundo está bem, tudo bem, beleza, tudo, estava tudo bem. Mas aí, quando eu comecei a brigar, já briga feio direito, né? Não tem. Não sei como te dizer isso. Não, eu acho que, como eu te falei, acho que agora, até se tu. Faz tempo que não moro mais na França, por exemplo, mas eu estou quase certo que... Acho que, a nível global, a gente está vivendo um momento mais tenso, simplesmente. Porque parece como que se a humanidade tinha que escolher um pouco onde, como que ela vai construir o futuro. Tem mais futuro. E olha, tem alguém aqui que acha que já era. Então, acho que tem um momento realmente de como se a gente intuía... que é o fim de alguma coisa, né? E pode ser o começo de outra coisa, ou não. Exatamente. Mas aí, acho que por isso as pessoas estão tão violentas nas suas opiniões, porque atrás de tudo, acho que tem uma enorme ansiedade, né? As pessoas estão com medo. Geologicamente falando, e falando também numa questão mais científica, realmente a gente está no fim de uma era glacial. E provavelmente a gente vai ter uma crise grande e energética. Acho que o mundo também sente isso. Mas a instabilidade, eu acho que ela é humana, das paixões, né? O humano, ele é volátil. Eu digo que não tem futuro porque numa vida normativa tu não tem mais perspectiva de futuro, tu não tem perspectiva de trabalho, tu não tem perspectiva de segurança social, ou seja, as relações de trabalho... Antigamente, o trabalho era a centralização da vida das pessoas. Tu trabalha e tu te aposenta. Hoje em dia, acabou, está se acabando isso com essas novas leis trabalhistas. Ou seja, acaba uma perspectiva dessa nova geração que surge. Elas não têm mais. Eu não tenho mais perspectiva de que eu vou me aposentar. Regra viva é as próprias condições que são colocadas em cima dos trabalhadores. Ou seja, é uma nova relação de trabalho, é uma nova relação de vida, onde as pessoas têm que estar instantaneamente trabalhando em 5, 6 lugares, têm que estar fazendo música, têm que estar abrindo parede, botando janela, ou seja, as novas relações de trabalho se modificaram, então não se tem mais estabilidade, tu não tem mais uma certeza de que tu vai trabalhar, tu vai te aposentar. Acabou. Mas também abre muitas possibilidades. Exatamente, então pensando nisso que o Matt está falando, eu acho... A partir lá do Cordeliano Porto, essas questões que se colocam é a relação de um trabalho informal que se coloca, ou seja, é a pessoa que está fazendo um evento lá como Sofá na Rua, surgiu de uma informalidade, mas ao mesmo tempo ela não tem aquela questão de ser, né, de polarizar a esquerda ou a direita, mas ele se coloca como lá questões de recurso para fazer o evento, mas ao mesmo tempo, a partir daquela ação, ela subverte essa questão de, sei lá, capitalismo, vamos colocar assim, mas para produzir um espaço de solidariedade e a partir disso se trazem redes informais de trabalho, como os food trucks, as pessoas que trabalham nas carrocinhas da pipoca, o próprio estudante que está fazendo uma camiseta com extenso. Então, essa é uma alternativa, é um espaço alternativo, mas não de diferente. É um espaço alternativo de propiciar formas de vida a partir desse esgotamento que a gente vem encontrando com sucateamento do trabalho, com todas as formas de sucateamento da vida das pessoas. Então, é ao mesmo tempo é uma alternativa que se coloca. Então, talvez aí uma questão mais política de governo, isso não fica claro e aí não tem diálogo. Ou seja, as coisas acontecem, mas não sei, talvez se coloquem paredes propositais mesmo, mas não há diálogo entre o que acontece e com o que se faz, entende? E é isso que traz esses conflitos muito, muito fortes nas pessoas. Não há diálogo real, assim, para tentar desenvolver uma situação de ajuste. Não tem hoje em dia. Então é esse bate e volta toda hora. Não acontece isso hoje em dia. Então, a partir de ações diretas das pessoas, né, fora dessa dependência institucional, né, com essa falta de ineficácia política, as pessoas começam a agir diretamente para mudar seus lugares de vida. Pessoalmente, eu acho realmente que é uma das coisas vital. De novo, vital, estou usando muito essa palavra hoje, não sei por quê. Mas é uma coisa que o professor mencionou, que é a horta urbana, e para mim é um espaço de experimentação, tanto a nível humano como a nível de produção, é fundamental, assim. Especialmente hoje, a gente viu agora com a greve de caminhoneiro, que o saco de batata estava a R$6, alguns lugares R$30, ouvi falar, enfim. No meu bairro, o quilo de batata subiu para R$5,50. Hoje estava no Rodibonov, estava 1,25 de novo, né? Mas quero dizer, isso já, a nível prático, a gente teria que poder ter uma independência. Por que que a gente tem que ter gasolina para trazer comida se a gente no próprio bairro tem um espaço aberto para fazer comida? O que que é isso? E esse espaço não está sendo usado. Gente, sabe? E aí, tu bota... Enfim... Eu estava na Câmara dos Vereadores um dia, e foi várias vezes, mas aquele dia todos os vereadores estavam representantes de bairros. E aí todo mundo, não, porque problema de chuva, não sei o quê, as ruas não estão feitas para receber a chuva, problema de deságue, e aí é um escândalo. E aí é o problema de não tem médicos, não tem... É um escândalo, e o crime, tem crime, e não tem luz, é um escândalo, e que faz a prefeitura para nos ajudar a todos? E eu falei, mas uma horta urbana, ela ajuda em todos os problemas, não resolve, mas tipo, ela quer, chove, ela vai usar a água da chuva, tu vai poder usar isso, tu não tem, não é mais tua inimiga, é tua amiga, agora vai te ajudar a plantar. Segundo, problema de criminalidade, não resolve, mas ajuda. Posso te garantizar que os guris que estão assaltando tua mãe, se amanhã eles vão começar a plantar cenouras com tua mãe, eles vão conhecer a tua mãe, não vão mais assaltar ela. Vão assaltar outra senhora, pode ser. Não tô dizendo que vai resolver. Mas, no mínimo, para as pessoas que estão envolvidas na horta, criar uma relação pessoal que já... Eu moro num bairro, um bairro supostamente perigoso, e nunca tive problema lá. As pessoas te conhecem, enfim. E para acabar essa coisa, também o problema de saúde, antes de começar a dizer que tu procura mais médico, começa a cuidar do que tu come. Né? E uma horta urbana faz agroecologia, faz comida boa. Enfim, tem muita coisa para falar. Então a gente encerra o programa de hoje. Eu agradeço a participação do professor Francisco, a tua, Matt, e a tua também, e quero muito obrigada. A gente agradece o espaço que a Rádio Com nos dá, e aqui a gente fica então com a música de novo do Matt, Texas Eagle. All aboard! Track 21, Texas Eagle, South Bend. Oh, got me a town for a choo-choo. Ride a few old clothes, stuffed him in a bag, and I move on through. I met an M.M. Joe, and he'd been on the rail 30 months or more. Had a big old scar through the back of his head, I think you know the skull. Went through the Metroplex, looked for a Tex-Mex, had a brisket instead. Then we went back inside and moved down the line past the Cleburne Bend. Got me a time for a choo-choo, Amtrak 21. Next seagull sat down, I'm going to Austin Town. All right. Stories, you get to see them sights. You get to know them folks, you get to know their fears, you get to know their lives. You want to hold a spirit, you want to know the truth. Get off that train and grab the next seat down to Baton Rouge. Got me in town for a choo-choo, Amtrak 21. Next seagull southbound, I'm going to Austin Town. You know the next town's ever far away. Riding them wheels on your Texas bound, I think you'll be okay. Oh, through the fields and the dots on the maps and the cities too. Down to Austin Town, Eagle southbound, how are you? Count me a town for a choo-choo, I'm track 21. Next Eagle southbound, I'm not Austin Town. Going down to Austin, got me time for a train. Eagle southbound, see a friend again. Sete horas e 30 minutos.